Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, que é sempre bom ouvir e compartilhar boa música, a música popular brasileira. No programa de hoje teremos o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Denise, O que nós teremos hoje no Papo Nutritivo? Pois é, Marquinhos, hoje vamos convidar os nossos ouvintes do Bate-Papo Musical para tomarmos um chá e bater um papo nutritivo. Até já! Lembrando também que você pode entrar em contato com a gente pelo batepapomusical1@gmail.com para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e o envio do seu repertório para o nosso especial do mês. Especial do mês. E este nosso especial do mês tem a participação do nosso ouvinte Nelson Antunes. Nelson, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e mandou para nós a sua listinha com algumas músicas. Nelson, ficaram algumas músicas que sobraram, tá? Porque não coube no programa. Mas é isso mesmo, é bom vocês mandarem sempre um pouquinho excedente, né? Porque pode ser que eventualmente a gente não ache uma ou outra. E vamos então começar esse nosso especial atendendo ao Nelson, ouvindo com Clara Nunes, Canto das Três Raças. Clara Nunes, que morreu, que nos deixou há 30 anos, né? Parece que foi ontem, mas já há 30 anos que Clara Nunes foi lá cantar do outro lado. A composição de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. E na sequência, Yvon Cury, de Carlos Grain, e Guilherme Figueiredo, A Coisa. Oh,

vale chamar de feio, vale rebentar. Mas pro seu pai bater nesse cabrocho, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. É. Também tem que rebolar, rebolar, rebolar, rebolar. Mas também tem que rebolar. De José Batista e Magno de Oliveira, ouvimos com Elisete Cardoso e Ciro Monteiro, Tem Que Rebolar. E com Alcione Araquito, do Paulo César Pinheiro e Edil Pacheco. Esse é nosso especial do mês e estamos ouvindo o repertório enviado pelo Nelson Antunes, que fez uso do bate-papo musical1@gmail.com. Faça você também, como Nelson. Mande seu e-mail com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês. Também aquela sugestão, se você quer ouvir alguém no nosso quadro Dois Tempos. Bate-papo musical1@gmail.com. O ébrio fez muito sucesso, foi inclusive tema de filme, enfim. Na voz do seu criador, Vicente Celestino. Mas o Nelson pediu para ouvir aqui hoje com Agnaldo Raiol. E na sequência, Tânia Alves, de Pouquinho em Pouquinho, de Bebu Silvete, Cláudio Rabelo e Daniela Romo. Tornei-me ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes. Tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo, que embora tenham como eu seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nadava em ouro e tinha alcova de cetim. E a cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava sim. E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo então. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer na minha campa, nenhuma inscrição. Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar este ébrio triste, esse triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Fogo dos teus olhos adormece meus sentidos e me faz enlouquecer. Não seja impaciente, que o amor é cego e acontece se perder. Diga que ainda morre de desejo, que não muda mais de sonho, que não vai mais me deixar. Que eu quero ser sempre tua, não momento e nada mais. pouquinho em pouquinho te darei mil beijos. De pouquinho em pouquinho o meu coração. De pouquinho em pouquinho conto os meus segredos. De pouquinho em pouquinho perco a razão. Como a noite ao dia, te beijo, te abraço, como se fosse um vício de nunca acabar. Eu sei que a vida é curta e a pressa confunde. Se o amor vira um costume, de que vale amar? Quero que o sorriso mais bonito, se eu notar que às vezes choro, que me saiba consolar. Eu quero que me socorra com mais força, com a alma, como se fosse um vulcão. Faça com que o sentimento exista, pra que a mágica resista, temos que sempre cuidar. Deixa que eu seja o reflexo da luz do teu olhar. De pouquinho em pouquinho eu serei só tua. De pouquinho em pouquinho tu serás só meu. Serei como a lua. De pouquinho em pouquinho serás como um Deus. Como a noite e o dia, te beijo, te abraço, como se fosse um vício de nunca acabar. Eu sei que a vida é curta e a pressa confunde. Se o amor vira um costume, de que vale amar? Não dá pra parar. Eu sei que a vida é curta, mas a pressa só confunde. Se o amor vira um costume, já não vale a pena amar. De pouquinho em pouquinho eu serei só tua. De pouquinho em pouquinho tu serás só meu. Ouvimos com Agnaldo Raiol o Ébrio, de Vicente Celestino, e com Tânia Alves, De Pouquinho em Pouquinho, de Bebu Silvete, Cláudio Rabelo e Daniela Romo. Vamos na sequência ouvir com Alceu Valença, Perfídia, observe você, Alceu Valença, está acostumado a ouvir um pouco de estilo mais nordestino, e Perfídia, um bolerão. Vamos ver como ficou essa interpretação do Alceu Valença. E a versão é do Altemar Dutra. E com Eugênia Melo e Castro e Ney Mato Grosso, Dança da Lua, de Ronaldo Bastos e Túlio Mourão. Te amei como ninguém te amou, querida. Desde o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídia, mandaste embora, eu não esqueci. Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída num ambiente luxuoso em que sempre vivias, tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora que adoras a quem te magoa, perdoas pelo bem que eu te fiz, perdoa e será. Thank you. ambiente luxuoso em que sempre vivias. Tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora, que adoras a quem te magoa, perdoas pelo bem que eu te fiz, perdoa e serás feliz. Xalala, xalala, xalala. Só vi a primeira estrela que cintilou no olhar da minha companheira. Feiticeira, ai de quem de mim te escondeu? Lua, lua, lua, lua, dona sol, renasce e vem dançar. Era tamanho breu, nem dava pra ver a estrada, quando eu peguei na mão da minha namorada. Chapéu, por conta da minha sina, teu luminoso véu, ô lua dançarina. Lunera, ô luna, lunera, luna, lua feiticeira, ai de quem de mim te escondeu? Lua, luar, lua, luar, dona sol, Valença Perfídia, na versão do Altemar Dutra, e com Eugênia Mello e Castro e Ney Mato Grosso, Dança da Lua, de Túlio Mourão e Ronaldo Bastos. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Eu te convido hoje nesse papo nutritivo para tomar um chá. Vamos saber um pouquinho sobre essa bebida? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro e o pensamento lá. O chá teve origem no Oriente e é consumido em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Depois de uma refeição, no fim da tarde ou antes de dormir. É a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. O chá é feito com a infusão de folhas em água quente. Tradicionalmente, usavam uma planta chamada chá, e com o tempo os povos começaram a usar outras folhas, flores e frutos. Por causa de algumas colônias holandesas e portuguesas na China, foi que o chá foi levado para a Europa, mas foi no século XIX, na Inglaterra, que o chá se espalhou por todo o mundo, virando tradição o famoso chá das 5. Tomar chá é um hábito muito saudável, pois a bebida pode oferecer nutrientes que favorecem o bom funcionamento do organismo. Claro, levando em consideração a particularidade de cada um. Consumida quente ou fria, a bebida tem propriedades funcionais que podem atuar no sistema gastrointestinal, no sono, como calmante, estimulante do apetite, entre outras características. Aqui no Brasil, temos maior tradição do chá preto e verde, mas também consumimos o chá de camomila, de boldo, hortelã, erva doce, capim-cidreira e o mate. Uma curiosidade sobre os chás é que muitos são feitos da mesma planta, como é o caso da Camellia sinensis, que dela tiramos o chá branco, o chá verde e o chá preto, o que vai diferenciar de acordo com o período que a planta foi colhida e o processo utilizado. Muitas pessoas fazem uso exacerbado e indiscriminado de alguns chás, porque as indústrias, preocupadas apenas com a comercialização do produto, fazem propagandas com promessas milagrosas. Mesmo possuindo as propriedades funcionais, os chás não devem substituir medicações, nem consumidos por qualquer pessoa, muito menos à vontade. Dependendo da quantidade e do tipo de chá, podemos ter alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, intoxicação do fígado, bloqueio na ação de alguns medicamentos, ação abortiva, hipertensão e outros efeitos indesejáveis. Devemos lembrar sempre de que nem tudo é bom para todo mundo. E eu volto depois falando mais detalhadamente sobre cada chá. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esse foi mais um Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, que também mais uma vez me deixou aqui com água na boca de chá, mas principalmente hoje, esse dia frio, né? Um chazinho caía muito bem. Chá é muito bom, eu gosto de chá. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Estamos compartilhando o repertório enviado pelo ouvinte Nelson Antunes. Nelson Antunes, que é lá da nossa Rádio Arquivos Sonoros, é o gestor da Rádio Arquivos Sonoros. E ele nos enviou a sua lista do repertório para o nosso especial do mês agora de julho. Estamos então hoje compartilhando com você o gosto musical do nosso ouvinte Nelson. Na sequência vamos ouvir Zezinho e os Copacabanas, Faceira, composição do Ari Barroso. E esse grupo também, lá dos anos 60, a gente nem ouve falar mais nele, né? O Nelson está fazendo aqui algum resgate. Não é característico do Nelson. O Nelson gosta muito da coisa de resgatar música, resgatar história. E está fazendo isso aqui realmente o nosso especial desse mês. E com Calbi Peixoto, Canção do Rouxinol, de Saverio Seraceni e Ettore Minerotti. Foi num samba de gente pampa e gente pampa que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira. Que bom, que bom, que bom. Foi num samba de gente pampa e gente pampa que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira. E desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando os companheiros todos loucos de saudade. Ainda criança, tenho fé, tenho esperança que algum dia de voltar direitinho ao teu lugar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Quando eu te namorava, somente via muita felicidade, poesia. Ti-ti-tiriri, um roxinol cantava assim. Ti-ti-tiriri, sua canção ao nosso amor. Agora que estou longe, tão distante, lembro-me de você a todo instante. Ti-ti-tiriri, o roxinol dentro de mim. Ti-ti-tiriri, cantando a canção assim. Meu pensamento longe vai. Porque, porque, ti-ti-tiriri, dos meus sonhos você não sai. Ti-ti-tiriri, eu ouço ao longe o teu cantar. Porque, porque, ti-ti-tiriri, cantando ao longe a te chamar. Ouvimos com Zezinho e os Copacabanas, Faceira, do Ari Barroso. E com Calbi Peixoto, Canção do Rouxinol, de Saverio Seraceni e Ettore Minerotti. Na sequência, vamos ouvir com Jair Rodrigues, Na Beira do Mangue, de Ari do Cavaco e Otacílio. E com Erasmo Carlos, um grande sucesso da Jovem Guarda, O Carango, de Carlos Imperial e Nonato Buzar. Nessa eu não fico. Vou pular junto. Que beleza. Marca o refrão, gente. E outra vez. Na cidade nova também vou morar, pois o carnaval também já foi pra lá. Eu sei que o progresso mangue vai fechar. Quem ornamentou foi Barão de Mauá. Até o metrô já vai passar por lá, pois tudo que aqui chega lá tem que chegar. Eu vou morar na beira do mangue. Tudo está lá. Suburbana, correnteza é muito forte. Zona rural, zona da mata e da morte. E a do agrião que é perigosa no esporte. Quem sai da zona norte vai pra zona sul. Quem sai do Ipanema e vai pro Caju. Quem sai lá do Flamengo e vai pra Bangu. Quem vem aqui pro centro de Nova Iguaçu. Aonde tem que passar? Na beira do mangue. Tudo está lá. Passar por lá, pois tudo que aqui chega lá tem que chegar. Eu vou morar. Na suburbana a correnteza é muito forte. Zona rural, zona da mata e da morte. E a do agrião que é perigosa no esporte. Quem sai da zona norte vai pra zona sul. Quem sai do Ipanema e vai pro Caju. Quem sai lá do Flamengo e vai pra Bangu. Quem vem aqui pro centro de Nova Iguaçu. Aonde tem que passar? Copacabana, carro vai zarpar, todo lubrificado pra não enguiçar. Roda tá lá larga, genial, botando minha banca muito natural. Um, dois, três, camisa verde clara, calça Saint-Tropez, combinando com carango todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que dei, pra ter pompom trabalhei, trabalhei. Depois das seis, tem que acender farol. Garota de menor, pode ser sem sol. Barra da Tijuca já me show. A onda boa agora é ir pro Lebatô. Um, dois, três. Garota saia curta, essa moda é bem. Todo mundo no carango, não sobrou ninguém. Ninguém sabe o duro que dei. Bater fompom, trabalhei, trabalhei. Mas em São Paulo o frio é de lascar. Eu pego uma boneca, vou pro Guarujá. Para o carro frente do mar, barra limpa a bonequinha, chega mais pra cá. Um, dois, três, capota levantada pra ninguém nos ver. Um abraço, um beijinho, isso é que é viver. Ninguém sabe o duro que dei. Pra ter pompom, trabalhei, trabalhei. Pra ter pompom, trabalhei, trabalhei. Pra ter pompom, trabalhei, trabalhei. É? Roberto, Simonal e Vanderlei. Vejam só o carango que eu comprei. É o carango, mora. Ouvimos com Jair Rodrigues, Na Beira do Mangue, de Otacílio e Ari do Cavaco, e com Erasmo Carlos, de Carlos Imperial e Nonato Buzar, O Carango. Chegando agora no final desse nosso encontro de hoje, Corrente, do Chico Buarque, com Chico Buarque e com Jaime Caetano Brown, vamos ouvir uma pajada. Galpão nativo. Exatamente, uma pajada. O que é uma pajada? Pajada é um tipo de poesia. Vamos então fechar esse nosso especial do mês, onde atendemos ao Nelson, ouvindo essa pajada. Samba bem pra frente, dizendo realmente o que é que eu acho. Eu acho que o meu samba é uma corrente, e coerentemente assino embaixo. Hoje é preciso refletir um pouco.

que acalenta e arrebata nessa velha casamata onde o Guasca viu a luz. Galpão que a história traduz como oficina de pátria. Foi aqui que se fundiram aqueles velhos modelos que serviram de sinuelos da pátria que constituíram, da pátria que construíram, e a isso se propuseram, e nunca se detiveram, porque nunca se detinham para perguntar de onde vinham, nem tão pouco quantos eram. Foi aqui que descansaram, depois das lides guerreiras, os centauros das fronteiras que irmaneados chimarrearam. E foi daqui que marcharam os andejos e galdérios negros, e mulatos sérios, e tapejaras errantes, gaúchos e bandeirantes, rasgadores de hemisférios. O grande poeta Balbino Marques da Rocha escreveu que o rio-grandense cresceu dono do próprio destino, peleando desde menino criado longe do pai. E é ele que um dia vai de boleadeira e de vincha e traz o Brasil na cincha pras barrancas do Uruguai. Esse é o galpão que cultuamos, esse é o galpão que queremos, é esse o galpão que erguemos e o galpão que conservamos. Como dizia Rui Ramos, velho tribuno imponente, um pedaço de presente e um pedaço de passado e futuro enraizado no subsolo da gente. Essa legenda, essa a história. Essa é a história, essa legenda, dessa rústica vivenda da luta demarcatória, da luta emancipatória da velha pátria comum. Não há preconceito algum no velho galpão campeiro, ao pé de cujo braseiro sempre há lugar para mais um. Tribunal e refeitório de maulas e milicianos, de charruas e paisanos, sem pátria nem território, hoje és galpão, repertório daquelas charlas fraternas e das lembranças eternas, das saudades que ficaram, dos centauros que matearam nos teus cepos de três pernas. Porém te resta um encargo, velho galpão ancestral, legendária catedral de pátria e de pampa largo. No ritual do mate amargo ainda existe cevadura, és um templo da planura de paz, amor e carinho, para iluminar o caminho da grande pátria futura. E se não houver campo aberto lá em cima, quando eu me for, um galpão acolhedor de Santa Fé bem coberto, um pingo pastando perto, só de pensar me comovo. Eu juro pelo meu povo, nem todo o céu me segura, retorno à velha planura pra ser gaúcho de novo. E assim chegamos ao final de mais um Bate-Papo Musical. Hoje foi o especial do mês. Atendemos ao ouvinte Nelson Antunes, que mandou a sua lista, e compartilhamos com você o gosto musical do Nelson. Obrigado, Nelson, pela sua participação. Obrigado a você que esteve com a gente também até agora, ouvindo essas músicas bonitas que o Nelson mandou pra gente. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical @gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! Bye! Bye! Aham!